E chegando agora pra fazer a sua verdadeira festa, DJ Kézio Brizão. Banda Açaí Pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Me olha diferente, me abraça e não sinto seu calor. Este é mais um CD produzido por quem sabe fazer. Sozinho então me sinto, seu jeito me ferindo o coração, perdendo a razão. Você, bela página de um velho livro, não vou mais te esquecer. E me lembrar, eu só queria te amar. Banda Açaí Pimenta. Ai, tá ardendo, hein? DJ Kézio Pressão, a pressão do Pará. Jogo a três. Ou você fica comigo, me deixa.

também preciso de você, ninguém nem imagina. É o que me faz feliz, você é o que me fascina. Eu não vou te deixar, hoje vou lhe mostrar o meu amor. DJ Kézio, pressão, a verdadeira. Mixagens by DJ Kézio, absoluto, de Marituba para todo o Brasil. DJ Kézio Brizão. Fantasiando prazer, imagina a loucura. 007. É pressão de tirar o fôlego da concorrência. Você tem o cheiro que eu gosto, que me arrepia. Eu gosto assim, em qualquer lugar. A gente é lugar, se for pra se amar. E só sou eu e você. E aí, DJ Kézio Pressão, bota no vermelho, meu DJ. Conseguir essa dor, pode passar com beijos e carinhos de um outro alguém. Trio das Aparelhagens. Não vou querer essa dor a vida inteira. Deixou em mim, só eu sei o que é sofrer. Mas o destino um dia inverte os caminhos e você vem pra mim. DJ Kézio. Você se foi, nem sequer me disse adeus. Eu vou te esperar mais uma vez. Eu errei, mas em mim também doeu. Desculpa, a culpa é toda minha. Coisas, fui criança. Te acusei de ter um outro em nossa cama. Foi tão rude, gritei, disse sério que podia ir embora, que pra mim tanto faz. Mas não é bem assim. Você sabe, desliga o telefone e volta. Você tem a chave, conhece o caminho. Meu coração já disse que não, não quer mais ficar tão sozinho. Agora já abri a porta, você pode entrar e ficar no meu ninho. Meu coração já tá sem razão, porque não tem mais seu carinho. Vem pra casa. Coisas, fui criança. Te acusei de ter um outro em nossa cama. Foi tão rude, gritei, disse sério que podia ir embora, que pra mim tanto faz. Mas não é bem assim. Você sabe, desliga o telefone e volta. Você tem a chave, conhece quer mais ficar tão sozinho. Porta, você pode entrar. DJ Gazio, botando a galera pra dançar. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Viver aqui sem ter você, nem mesmo todo o tempo consegue te apagar. Se dentro do meu coração vou chorar, não consigo viver aqui sem ter você. Chama se acendeu. Me apaixonei pela mulher de um amigo meu. É fato, eu sei que é um jogo arriscado, mas se eu te perder, eu posso me arrepender. Mas veja, eu já botei cartaz na mesa e disse ou ele ou eu. Só preciso saber quem ela escolheu. Vivendo com o coração que está doendo, mas se ela me escolher, nosso amor vai vencer. Foi só um beijo que o romance aconteceu. O sonho que a gente viveu, só ela e eu. O amor que eu sempre quis, mas que desejo, é uma paixão, obsessão. Ela ganhou meu coração, então serei DJ feliz. Castillo, a pressão de Marituba, a pressão do Pará. Te segura aí, ó mané. Fazendo a festa pra você, DJ Castillo, o DJ da galera. Banda, açaí e pimenta. Ai, tá ardendo, hein? É, aconteceu o que você falou. Não tô sozinha, tô junto com a dor. Que veio pra ficar quando você se foi. Pensei que fosse te ligar de madrugada da minha.

distância pode mais. Em meu celular assistindo aos nossos vídeos lindos, aperto o coração, tá tão difícil que tão só. Não sei se você sabe, te amar, viver sem você não dá. Bota no vermelho, meu DJ. Sucesso em todo o Brasil. Banda, açaí, pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Por que está me ligando tão tarde assim? E já não temos mais nada pra conversar. Parece estar Kézio Pressão, a pressão do Pará. Tava com uma raiva de ver ela de mão dada com esse cara. Me deu vontade de dizer: como é que tu consegue toda noite levar ele pra sua casa? Ele vai assustar você. Se você quiser, deixa o meu namorado e fico com você. Vou te dar amor, melhor que viver um filme de não tem condições. Deixa esse rapaz. Você é muito gata, ele é feio demais. Não tem condições. Deixa esse rapaz. Ei, meu namorado é feio, eu sou mais bonito, trai ele comigo. Ei, meu namorado é feio, eu sou mais bonito, trai ele comigo. Ei, meu namorado é feio, eu sou mais bonito, trai ele comigo. Ei, meu namorado é feio, eu sou mais bonito, trai ele comigo. Mixagens by DJ Casio, absoluto de marido. DJ Casio, detonando ao vivo. X32, uma explosão de sucesso. Tô sozinho, sem notícia dela. Ligo o rádio e toco uma canção que lembra eu e ela. Nós dois juntos brincando na praia, com a areia do mar. Se beijando e conversando pro outro, pra sempre vou te amar. De repente, em piscar de olhos, desapareceu, levando com ela os meus sonhos, minha paz se perdeu. Por isso pego pego o telefone e falo ao amigo locutor: por favor, repete essa canção que você tocou. Essa canção me faz lembrar do sorriso dela, quando eu tocava e cantava pra ela. Amigo locutor, repete por favor. Essa canção me faz lembrar do sorriso dela. Amigo locutor, me escute por favor. Eu tô bebendo e tô chorando de saudade dela. Fazendo a festa pra você, DJ Gazio, o DJ. Corta pra 18 e ponta no 12. Manda 007. Esse amor machuca e você não tá nem aí, não vê que ainda te amo. Atitudes, você vai me perder sem querer. Não mais acredito nessas suas palavras de ilusão. Não se preocupe, não faz falta que isso. Ele chegou. Comprove agora a mega performance do DJ Show. DJ Kézio, o DJ que anima a sua festa. Hoje bateu a saudade louca por ti. Porque ainda estou te amando, mas sei que não tá nem aí. Juntos escrevemos uma linda história de amor. Me avisa, foi embora e sozinho agora eu tô. Dá vontade de chorar todo dia. DJ Kézio, a potência de Marituba. Banda 007. Mentiras acabarão com nosso amor. Que pena, e você nem sequer notou. Foi erro seu acreditar demais. A vizinhança quis separar-nos dois. Não tem como mudar de opinião, voltar atrás. Desculpe os meus erros, juro que não cometo mais. Sozinho. Kézio. DJ Kézio. DJ Kézio. DJ Kézio. DJ Kézio. Entenda com seu